lutar para amar. Nasci pra fluir, trabalhar e sonhar. Não nasci pra chorar, mas chorei ao crescer. E vi que ao meu lado eu não tinha você. Sinto falta de tudo, nada. Tem seu espaço, seu sorriso, seu beijo, seu carinho, seu abraço. Coração aos pedaços, não sei mais o que faço. Na garganta um nó de você, só meus traços. Desfiz esse laço, mas nele me amarro. Toda vez que me lembro de um passeio de carro, fica vaga a memória, convívio foi raro. E hoje eu relembro quando acendo um cigarro. Um traga a saudade, uma lágrima nos olhos ao olhar a sua imagem no retrato. Na foto foi só o que restou e a lembrança da vida que você abandonou. Vou criticá-lo por tudo que cê fez. Quem sou eu pra julgá-lo? Eu tenho sensatez. Na vida a gente erra e erra mais de uma vez. Mas dependendo do erremate, bom no xadrez. Hoje eu sigo a minha vida do jeito que eu posso. Sinto saudade, mas não sinto remorso. Eu sinto vontade de encontrar um dia, nem que seja um momento pra deitar em seu colo e olhar em seus olhos e chamá-lo de pai. Cresci sem você, mas você foi importante. Desculpe a lágrima que escorre e cai, é que eu te sinto bem perto mesmo estando distante. Você foi um homem valente e sonhador. Mesmo não ter convivido por você, eu tenho amor. Meu coração, sua morada, fica aqui meu desabafo. Meu velho, até breve, nos trombamos do outro lado. Bate forte, no peito a dor invade. Às vezes sinto medo quando vem toda a saudade. Não sei se eu suporto ou se eu sucumbo. Não sei se me importo, eu faço apenas testemunho pra dizer aos outros minha vontade imensa. Eu não sei o que fiz para ter essa sentença. Eu não sei qual o remédio que cura essa doença. Eu não sei o que faço pra esquecer a desavença. O sentimento é intenso a todo momento, cada palavra falada vira mais um testamento. Mais um depoimento registrado em minha mente e arquivado na emoção, no coração ele é latente. Desculpe o desabafo. É que hoje eu senti sua presença. O que faço mesmo estando ausente? Eu sinto em meu coração me chamando pra perto e me pedindo perdão. Aê, às vezes essa lágrima que cai é um sinal de que a saudade bateu e não deu pra segurar. Lembranças do Senhor só nos retratos, nos álbuns de fotografia. Mas é isso. Quem sabe um dia Deus permita da gente se reencontrar e eu poder olhar nos seus olhos, você poder me pegar novamente no colo, fazer aquela canção de ninar e a gente, sei lá, né, poder sorrir. Sorri. Saudades, pai. Até breve.